atacar, eu sigo na missão. Tô num peão com a gata, progresso pro irmão. Um drink na mão e os bicos se incomoda, sai do chão. Tô de patrão, o mundo roda, nós é foda, nós é zica. Recalcado, não aceita, quer uma fatia do bolo? Não manja receita. Essa noite tá perfeita pra apreciar a lua. Sofrimento é na cadeia, nossa saga continua. Eu vim da rua e conheço com os pés a lama. No lugar onde cresci, uma nação de nego drama. Quero tudo, muito pouco, pra quem veio do nada. Fumando blunt de mel, fazendo amor na sacada. A vida é jogo sério, pros puto virou piada. Minha mente tá no futuro e o coração na quebrada. Mandando rima de rajada, crescendo sozinho sem sócio. Um preto no trono, tira o sono, dono do meu negócio. Fugindo do ócio, crescer é nosso ofício. Sem medo do fracasso, a um passo do precipício. Aceitar minha vitória, tô ligado, tá difícil. Tenta conter, aviso você que vencer virou o meu vício. Veloz como um perigo, subindo nos edifícios. Pra ela mando flores, pros pelas só mando míssil. Inimigo se atacar, eu sigo na missão. Foi tomado tudo que perdi, o que foi conquistado. São três da madruga, eu ainda acordado, escrevendo a vida no beat pesado. Sigo na guerra, inimigo bolado, sempre incomodando, mais incomodado. Olhando o horizonte, lembrei do passado, o que levantei, o que me foi tomado. Tudo que perdi, o que foi conquistado. São três da madruga, eu ainda acordado, escrevendo a vida no beat pesado. Sigo na guerra, inimigo bolado, sempre incomodando, mais incomodado.